todos na presença de Deus. Alegrem-se todos na presença de Deus. Cantai louvores ao teu nome, pois ele está acima do céu. Deus faz o que está perdido se achar. Liberta aquele que está preso em prisão. Tu és vencedor, nosso rei. Sempre será. Vamos adorá-lo. Jesus. Levantou-se Deus, foram dissipados os inimigos.